madruga fora da cama, avisando as poesia bruta pros comédia sentir o drama. Eu quero que se foda a fama daquele que segue o enredo, pois na mão do inimigo o MC virou brinquedo. Sem medo pra virar o jogo, sofrendo entre ouro e lodo. Eu paro pra perceber como tá as fitas à minha volta. Eles nem querem saber, querem que se foda você. E tem nego sem me entender, é isso aí que revolta. Eu tô querendo flutuar com o pé no chão, e no meio da multidão destacar meus pensamentos. E pros que vem tumultuar, te digo não vê não, cê cai no chão que o raciocínio não é lento. Aguento madrugas frias, colo pra trampar no outro dia, que é sem miséria de esforço, que senão o sonho não vira realidade. Mesmo no barco pequeno, força no braço que não tombará nas tempestades. Até volto a cinza, a cidade, o cão traiçoeiro. Mas espera lá, que lá e cá, tá molhado nego. Ouvi falar em apocalipse nesses tempos. Tá molhado nego. Então vamos defender o solo que conquistamos. Hoje choveu na espraiada e o dia chegou salvando. 18 anos, fui dar um pulo nos hermanos. Vila Matilde, mais um latino-americano. Esse é meu mundo, é seu mundo, onde estamos? É a guerra dos crânios, eu não vou fugir e largar meus manos. Mas hoje eu só queria ter sono. 3 da manhã e eu tô sóbrio, eu me pergunto como. E olho por olho, rasgaram nossos olhos, mano. Mataram nossas crianças por diamante e petróleo. Mas um dia vai ser um do deles, não dos nossos. Pois após a pólvora, pouco importa o que somos. Sentimentos esquecidos, tardes de outono. Desviaram foco, subornaram sonhos. Ignoraram porque judeu nazista ou você, derramando mortos por menos espaço e mais dom. Falaram a peça em conversas e nessas saem avessas. Tem dessas, peça bem o que fala mais. Se tá pelo certo, é o certo, João. Sabedoria pra lidar com a situação. Carro forte na rodovia, 5 de fura na mão. Justiça divina, julgo proceder do ladrão. Neurose louca ouvindo vozes, bendita louca psicose. Insônia gera overdose, mais uma dose loucura. Visão galém é tortura, rap perfura a cultura. Ditadura camuflada, cada vez mais evidente. Milhares serão os motivos, humanos são mortos vivos. Juros, imposto e abusivo, e quem vive é sobrevivente. Até volto a cinza, a cidade, o cão traiçoeiro. Mas espera lá, que lá e cá, tá molhado nego. Ouvi falar em apocalipse nesses tempos. Tá molhado nego.